Rodimão 1, passei 2231. Rodimão, passei 2231. Mike Alfa Hotel, restrito 320, vou direto Vitória. 320, direto Vitória, Mike Alfa Hotel. Papá, reduz a velocidade para 2309. 2309, reduzindo mais para papá. Senhora Índia Eco, a sua identificação. T2231, informa o tráfego, posição de 2 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 080 para 4010 ou 9.738. 3231, eu quero. 1869, informa o tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo noroeste, mantendo 3010 ou 9.372. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limitado pela radial 3280 do VR Salvador. Esquerda 090, limite a 280, para reduzir para 310, 4206. Reduz para 2010. Charim de Oco, mantém o litoral, resistência de visuais, está o time 03, informe 20 milhas fora. Pista para 2500 pés, Charim de Oco. Ataque Control, Boro 620, passa 1.207, tendendo para 90. 620, boa tarde, contato radar, suba via para nível 370, Pirupuca. Ok, pro de Puca. Perfil da Puca ou pro de Puca? Perfil da saída Puca. Ok, saída Puca. Então eu entendi que estou livre da restrição de 90. Positivo, o tráfico faria. Está restrito, está agora na posição de 12 horas, 8 milhas, cruzando, até o nível 900, para o sudoeste. Ok, acendeu para 370, boa 962. Papai, reduz a velocidade para 2109 mais. 2109 mais, papai, papai. Mike Alfa Hotel, passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 10, alterna, frequência 118 decimal 95. 125 Mike Alfa Hotel. Tá livre a R9, segundo 869, senhor. Alternado, corrigindo, 1260, Mike Alfa Hotel. Confirma, Mike Alfa Hotel? Alternado, 126.0. Agora sim, 126.0, Mike Alfa Hotel, boa. Assunto terra vindo 367, o gol 1869, já tá livre aí na ave? 1869, autorizado, voe na porra do serviço 366, desce pra 2500 pés, ajustou o time, turma 03. 366, 2500, V13, 869. Azul 4206, desce para 4000 pés. 4000 pés, no padrão, 4206. Passeio 2231, sua para o nível 160. Bom dia, aguarde. Azul 4206, resumo navegação, vou agora na proa do serviço 366. 366 na proa, 4206. Mike, para uma parte, autorização para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pela radial 280 do VR Salvador. Desça para nível 050, Mike, para uma esquerda, 2. Esquerda para 090, limitado pela radial 280 do Estrador. Radial 280 do Estrador. Passando 366, no voo no 869. Foi 2261, dá presente, voo Barreiras, 2261. Barreiras, 866, 869, da voo. Voo no 869, complete a aproximação, chama agora a tua, 118.95, bom pouso. Comprado 1895, obrigado, 69. Azul 4206, desça para 2500 pés, soltinho do 0013 e formação de Serra Vitor 366, Azul 4206. 2513, recortar o 366-4206. Acionamento do secretário, retorno plano para o táxi. Corre Salvador, voo no 869, está 3 milhas e meia do 372. No 869, Torre Salvador, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, 69. Vitor, Índia, Juliette, táxi autorizado, reporte na Taxi Yorka. Qatar, reduz a velocidade para 80 nós, Mike Tatalapá. Uno 80 nós, Mike Tatalapá. Você, Salvador, muito boa tarde, sou o Medeiros Ministério, comandante Quebec. 2210, sem identificação, voo Imari, desça via para o nível 050, estou o time, estou no 013. 050-1013, 010. Mike Papapá, curva direita, para o 070. Direita 070, Mike Papapá. Mike Papapá, curva agora à direita, proa 110, informe estabilizando a radial 280 do VR Salvador. Direita 110, retornará estabilizado na radial 180 Salvador. 280 do VR Salvador. Direita na radial 280 Salvador, Mike Papapá. T20, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 126.85 até 125.45, boa viagem. 2825, 2545, boa tarde. O Mike Papapá pode prosseguir na descida? Puxa para 3.010, Mike Papapá, ajusta o time, estou na 0.3. 3.000 com 1.0.3, papá. Linda Juliette, autorizado decolar, piscando 7, vento 110 graus, 089, atento à esquerda de turbulência do Boeing 737 da Gol, que acaba de pousar no 0. 1869, solo 43, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima 9. 121, Salvador, obrigado. 121, décima 9. Afirmativo, 1219. Alô, Torre Salvador, boa tarde, é o Azul 4206. Azul 4206, ajuste 1013. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 099. Serviço pouso na 10, 4206. Serinha de Juliette, decolar os 44, no Pará de Itapuã, chame controle Salvador, 119, 18. Corrigindo então, 198, Índia Júlia. Aí está uma parte dessa para 2000 pés, estou tímido no 013, informe visual com a pistão a 0. E a gente vai descer para 2000 pés e informará visual com a pistão no 0, Mike, vai para voltar. Controle, aquele cordial batalha, o papatango, o Vitor Inês e Leste. Controle com aquele cordial boa tarde, o papatango Vitor Índia Júlia. Controle Salvador, papatango Vitor Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, prossiga mil pés com o Brechê, Vitor Índia Juliette. A possibilidade de acender ao 2500, senhor? Você faz voar direto? Afirmativo. Ok, autorizado, voo direto, subo para 2500 pés, Vitor de Juliette. Índia Júlia para 2500. Liga à direita, chame São Salvador, 121, décima 9. Liga à direita para 219, obrigado, 4206. Torre Salvador, é o papapapá, Mike, papapapá, transfere. Papapapá, Mike, papapapá, Torre Salvador, ajuste 1013, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuando, aguardando autorização, papá. Identificação, autorizado, chegada a mar e dessa via para o nível 060, estou tímido, estou na 063, vigilante radar. 060, 060. Mike, papapapá, alistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 089. Gente, pouso autorizado, 10, Mike, papapapá, gente, vem. Índia é o controle Salvador. Mau tráfego, posição de 1 hora, 5 milhas, mesmo rumo, mantendo no 1500 pés, ainda sem contato com a ABC Salvador. 6210, deixa para 4010, estou tindo que 90 na 3, fecha na 6210. 4000 com 1013, 6210. Vitor Romeu Alves, Capitão de Salvador. Errado, parte 4, Vitor Romeu Oscar, táxi autorizado, reporte na táxi Oscar. Autorizado, táxi Oscar, Capitão de Salvador. 6210, informe tráfego, posição de 2 para 1 hora. 13 milhas, questão 10 milhas, rumo oeste, cruzando 2.200 pés para 2.500 pés, aeronave PA-32. 3.200. Vitor de Juliette, falando tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 6.400 pés para 4.000 pés, aeronave Airbus-320. Bem, Matheus, o de Juliette está atingindo e mantendo 2500 e até Sobrasco, ainda não avisou. Rumo 62, se quiser autorizar de recepção aí, né? Autorizado, vocês vão lá para observar Vitor 368 ou 366? 66. Autorizado, vou lá para observar Vitor 366, informe, passando o mesmo, essa é 6210. Quanto é que está 66, Pan 3145, autorizado, decolar, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Arquendo, Pan 3145. Vitor Romeu Oscar, autorizado, ingresso na pista, reporte a linha de pronto, cabeceira no 7. Autorizado, pronto, reporte a linha de pronto, cabeceira no 7. Oi, Salvador, Pan 3235, 3835, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3835. Espera, estou tindo com 0013. 2013, 3235, autorizado, alinhar e manter pista no zero. A 69 milhas, noroeste de Salvador, sua mantém nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, boa viagem. Controle, boa tarde, Pan 3145, passa 1200, na ABAL. 145, contato no radar, suba via para o nível 360, perfil da EL. Perfil da EL, via 360, 3145. Zona 90, desça para 4.000 pés, estou tindo, estou na 0 na 3. 835, autorizado a colapso, estou no 0, vento 120 graus, 08 nós. 18 decimal 95, bom pouso. 295, 260, boa. Então, Alberto, boa tarde, Lima 210, estabilizando 110. Puxa LH2, 1-0, ajuste 1-0 no 3, continue a aproximação, aguarde pista livre. Fazendo pista livre, 210. Decolar 54, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Salvador, frequência 119, decimal 8, boa tarde, senhor para 235. Salvador, muito boa tarde, senhor para 3835. 3835, Detan, suba via para o nível 360, perfil da alta. Via 360, perfil da alta. 3235. 190, tem intenção de fazer R9? Imagina o R9 fora, né? O localizador está fora, da pós de TAP, deixa para 2510, voando na prova do Serra Vida 366. Já estacionar a frequência livre. Então, Romeu Alça, após decolagem, tem condições de cumprir o perfil mínimo da saída e curva 600 pés? Afirmativo. Então, Romeu Alça, apresenta as três turbulências do R2 da Avianca, que acabou de pousar no 1-0. Autorizado a decolar, pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 099. Eu não recebo controle, desço com referências visuais, modificando a frequência com 2345 para coordenações com os tratos locais. Autoriza a asa para a sua proposta? Deixa a asa, é para a foto, fala visual. Ah, 3-3, controle Salvador. Bomba 3-3 a 61 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 1-1-0-0, nível 1-0-0, chame agora frequência do controle ideal, frequência 1-2-0-1, serviço horário terminado. Sonoro Plano 3235, quando possível, pro de Mótiva. Aguarde 385. Mandando. A Roma 33 recebeu o controle? Roma 33, controle Salvador? Salvador, para contatar Vitor Romeu Oscar? Vitor Romeu Oscar, mantém a proa até 3 mil pés inicialmente, aguardando para curvar a proa de Mauro. Mantém a proa até 3 mil, Vitor Romeu Oscar. Visão como certo, o Ecler está forte. Alto Delta Fox, chama agora a torre, 118-95, bom pouso. Graças a 118-95. Torre Salvador, Papatanguá, com Delta Fox, graças. Foxtrot. Prossiga para a final. Reporte na final 17. Passará. Foxtrot, desça para 1000 pés na final da 17, passa 360 pela sua esquerda, reporte a interceptação no final da 17. A 360 pode ser na vertical da R1A? Afirma, passa 360 no através da R1A, reporte a interceptação no final da 17. Vou falar. Romeo Oscar está presente, tem condição de curvar à direita, direto Momo? Afirmativo, direita vou Momo, Vitor Romeo Oscar. Sua matéria nível 340. 135, voo Itajol. 169, informa a aeronave no setor de decolagem, a curva à direita no, na frente de Dael. Estimado de decolagem mais 2 minutos. Agora, Rota 3145, sobre uma terra, restrito nível 340, voo Itagel da presente, 3145. 340, voo da GEL, 3145. Sete, voo e pedágio, pessoal. Piazza, Charlie de Eco. Controle, Papa Vassá, Vitor Romeu. 3190, Torre Salvador, ajuste 1013, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 099, informa o tráfego à sua esquerda, Papa Alfa 31, mantendo 1000 pés, não interferirá com o seu pouso. Pouso autorizado na 10, tá 3190. Passa nível 210, chama agora o centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 126 decimal 0. 251260 com Recife, 3145. Charlie India Echo, realize 360 pela esquerda, Charlie India Echo. Final. Passa lá, senhor. 1835 da tela, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1260, com essa 125 decimal 1, alterna 126 decimal 0, boa viagem. Recife 1260, da 323, obrigado, boa tarde. No 169 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Livre à direita, chame Solo Salvador, 121, décimo 9. Final da rota, 3190. Pouso para a Eco da Alfa Foxtrot avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus, 109. Sim, aqui de pouso aqui da Alfa Fox. 50? Autorizado. Graças. Oi, Flávia, senhora de Alfa. Vento 110 graus, 109. Delta Foxtrot, solo 04, copia, Batistino. Eco Delta Foxtrot, autorizado. Pista à sua direita, pode continuar a frequência livre. Uno 169, decolão 05, chame controle Salvador, Uno 19, decolão 8. 098, até uma próxima. Até. Controle Uno 69, 1500 pés. Uno 169, contato radar, subavia, Tael, para nível 360. Gente, é para o 360, Tael, siga referências. Obrigado. Charlie 2, 118.95, bom pouso, Charlie Angel. Boa tarde, papapá, Charlie India Echo. Autorizado, final da 17, reporte curta final. Ajuste no 0 no 3. Equador, boa tarde, é 919, ponto 0 no 0 4. Azul 6919, autorizado, alinhar e decolar, cristal no 0, vento 120 graus, 09 graus. Autorizado de alinhar e decolar, cabeceiro no 0, azul 6919. Papapá, Charlie, Índia, Eco, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 09 nós, confirme o Pátio Destino. Gente, pouso autorizado na 17, Charlie, Índia, Eco, vai pro Pátio Destino. Tony 0235, ótimo, vou flipar. Controle 9969. Qual o 9969, prossiga? Condenar a prova de morte, vó. Aguarde. Azul 6919, decolou aos 10, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Decimal 8, obrigado, bom final de semana, 19. Igualmente. Salvador 6919, boa. Azul 6919, contato redesto, trigo 320, via Dael. Negativo, Javier Ael, azul 6909. 1-1, está autorizado livrar à direita ao estacionar a frequência dele. 3 para o controle. Gente, eu tenho intenção de modificar as regras. As regras vão modificadas a 1-1-9-1-1-1, se manter o 055 ou 065. Gente. 1-1-1-6-6, sem notificação, autorizado chegada Mari dessa via para o nível 050. Estou tímido no 093, vigilado. Modifica a frequência para 2345 para coordenações com os tráfegos locais. Vitor Ramelato. 6290, sem identificação, autorizado chegada a mais, dessa via para o nível 060, os altímetro no 03, vigilância. Reduz a velocidade para 350 nós, tanto 290. Uno 169, passa nível 210, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, na terra 25, decimal 0. 25, 1, 25, 0, até mais. Fui até ISAP e após voo na proa do Serra Vitor 366. Gente, voa no ISAP após o Serra Vitor 366, voo 1166. Deseja fazer a RNAV? Após ISAP, voa na proa do Serra Vitor 366. Identificação, autorizado de chegada a Maio, dessa via para o nível 070. O altímetro no 03, reduz a velocidade para 250 nós. Está presente o voo ITAP, tá? 3290. Pelo meio 45, boa tarde, essa identificação, autorizado de chegada a Monsque, dessa via para o nível 080. Hoje estou tímido, estou no 03, vigilante. Vitor Romeu Oscar, frequência livre para coordenações com as tráfegas locais. Boa tarde, Vitor Romeu Oscar. 508, ação e identificação. Desça via para nível 090, chegada a mão, ajustou o time, turno 0 no 3, vigilante. Bom, 6909, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1,25, decimal 1, alterna 1260. Recife 251, 260, obrigado, boa semana. 66, após o TAP, desça para 2.500 pés, boa na produção, viu, 366, boa nona, minha lenda. Após o TAP, desce via na produção, Vitor, 366, com 1.300. Vou 1645, reduz a velocidade para 230 nós. Reduz a velocidade para 210 nós. Pode bater 225, só vigilante. 230. Deixa para 4.000 pés, ajusta o time, turno 0 na 3. 4.000 na 3, 3, 2, 0, 0. Deixa para nível 050. 3290, reduz para 2209, tentado, mantém 2.500. Reduz para 220. 1645, desça para o nível 060. 060, desça. Oscar Golf Kilo, desça para o nível 070, está o time, estou no 093, vou na sua Diamã para a chegada, Oscar Golf Kilo. Salve, salve, João Alcairódromo, Oscar Golf Uniforme. Boa na 645, reduz a velocidade para 2109, boa na 645. Oscar Golf Uniforme, chama agora a torre, 118-95, Oscar Golf Uniforme. Obrigado. Tango Oscar Golf Uniforme, Torre Salvador, ajuste no 0 e no 3, autorizado sinal da 17, reporte vertical de EIMA. Virar reporta, Oscar Golf Uniforme. Chegou na Porto Serviço 366, 2094. Tá, então depois vou Serra Vitor 366, 3294. 3290, atingi 4000. 3290, desce para 3 mil pés. 3 mil, 3290. No 166, no Serviço 366. Passou cá. Para 372. Tô no 166, passou o Serviço 366. Já ligou, 366, tá, 2, 2, 3, 7, 2. Já entrou 118, 95, por favor, 190. 190, deixa para 2.500 pés, informação do serviço 366, 3290. 2.500, vai informar o 366, 3290. 3894, deixa para 4.000 pés. 4.000 pés, tá, 3244. O 166, Torre Salvador, ajuste 1013. Avistado, pouso autorizado, fiscal 10, vento 100 graus, 109, informa o tráfego à sua esquerda. Charlie 208, mantendo 1.000 pés, não interferirá com seu pouso. Obrigado. Reduza a velocidade para 2109. 2109. Para 2500 pés, tanto 2109. Deixa para 4010. Boa, 945, desça para nível 050. 3.000 pés, 3.094. 3.000, 3.894. Golf Uniforme, siga em aproximação, comando número 2, aguarde autorização de pouso. Assente irá adequar comando número 2, aguardando, Oscar Golf Uniforme. É a Vitor 366, 3.290. 3.090, completa aproximação, chave 118.95, com pouso. 295, obrigado, Borges. 2894, reduz a velocidade para 809. Desça para 2500 pés, pode ser 366. 2500, você pode olhar no 366, tá reduzindo, tá? 3845. Boa 645, curva à esquerda, para 180. Boa 645. Esquerda da 1-8-0, 7, vento 110 graus, 099. Que forma o segundo tráfego passando do lado. Tá certo, acho que é o golfe de fora. Gol 1166, solo 28, liga à direita, ao livrar, sendo solo Salvador, 121, décima 9. 119, né? 0, pessoal, 1 hora, 4.1 milhas no localizador, pessoal. Na final R-Nave, a Rotório 320 da mesma companhia. Reduz a velocidade para 1.609. Sensacional, para mim eu ia aproximação já, 3.294. Nave, sugere, mantém a posição. Mantém a posição, boa noite, senhor. Então, uma mini meia do Serra Vita 372, do Serra 3290, boa tarde, senhor. Serra 3290, Pouso Salvador, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, Serra 3290. Deixa para 3 mil pés. 3894, passou 366, estabilizado no RNAV. Complete aproximação, chame agora a torre, 118, decimal 95, bom posto. 21845, 3894. Desça para 3 mil pés, estou te indo na 03, Olimpo 08. Livre à direita, é pode liberar. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 10 norte. Autorizado, pouso no 0, 3290. Estacionar a frequência aqui. 3894, São Salvador, ajuste no 0, 13, continue a aproximação, número 2 no pouso. Gente, aguardando a autorização de pouso, 3294. Autorizado, desça para 2500 pés e fala no Serra Vita 366. Faremos 366. Deixa para 4 mil pés, vai ser o Golf Kilo. São 3290, solo aos 32, liga à direita, livrar, solo Salvador, 121, décimo 9, se possível agilizando no táxi. Vai livrar, ao livrar 219, agilizando na 3290. Vento 110 graus, 10 nós, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, 3284.